agora vamos lá, puxem um assunto aleatório pra gente bater. E aí, como é que tá? Alguma coisa tipo, o que você comeu hoje? Ou algo bem profundo, como algo bem tosco nesse nível. Caraca, todo mundo gordo não é à toa, essa porra. Mas então, você tinha perguntado sobre o negócio da semana lá, voltando, sobre como foi o dia, e eu posso dizer como foi minha semana. Foi tensa pra caralho por causa das provas. Na verdade, era a última prova que eu tinha que fazer. E ainda tive que apresentar o temido. Fudida, né? Oi? Universitário é uma criatura bem fudida semana de bem fudida mesmo, bem fudida mesmo. Mas graças a Deus essa fudelança toda acabou. Foram 4 anos de fudelança e... acabou essa porra. E ainda tive que apresentar o TCC. Que delícia, né? Mas consegui lá. Mas é engraçado, tu apresentou essa merda porque tu quis. Porque já tem leis, já tem medidas que dizem que o TCC não é obrigatório. Sério? Sério? Nunca vi isso não, mas... tá dizendo? Tem muita coisa também realmente que tá divulgada, faz o que tu quer, ou seja... É foda isso. Na verdade é divulgado, tu que não ouve jornal mesmo. Não, a gente tem internet pra isso, mas como que a gente vê? É porque dois caras moveram a ação, porque a ação diz que o TCC é uma espécie de tradição, atualmente, ele é uma espécie de tradição. Faz se tu quiser. Tipo, se tu disser que tu vai fazer, tu é obrigado a fazer. Então já imaginou, tipo, o cara chega lá atrás... A maioria das faculdades faz. A maioria faz, mas só que se tu entrar na justiça, tu diz não, a minha, não quero por exemplo. Fazer isso aí. Não, tu pode pedir pro advogado, dar 150 contos pra ele, que aliás deve ser o preço que tu paga alguém pra fazer. Aí tu diz. Depois de 30 anos já... ele consegue ganhar, talvez. Aí já morri. Não, na verdade é porque tu tá dizendo pra faculdade. Tu tá dizendo pra faculdade o seguinte: olha, vocês me passaram todas as matérias e eu passei em tudinhos, então. Porque eu tenho que comprovar se eu já comprovei passando em todas as matérias. Porque cada matéria fez uma prova, não fez? Eu entendo o teu ponto, porque realmente assim é uma parada que muitas vezes a pessoa tem que apresentar e não é fruto de uma experiência que ela vivenciou, por exemplo, enquanto estagiário. Porque toda faculdade que você faz tem que ter um estágio. Isso é obrigatório. Eu acho, né? Isso se é. Isso também não for, puta que pariu. E se tu passou pelo estágio, teoricamente já entrou na área, já atuou na área. Exatamente. Né? Então, eu acho que o TCC tinha que ter alguma coisa. Exato. E o TCC tinha que ser alguma coisa a respeito da experiência que você teve no estágio. E o que você pode aprender, enfim, outras coisas. Ou quer acrescentar alguma coisa ou você caiu? Você tá muito calado. Dá medo. Eu só tô ouvindo a conversa mesmo. Tá gravando também a conversa. Sim. Tá. Diz o aplicativo que está gravando, né? Eu tô confiando nele. Deus me livre que não. Então, pois é isso aí. Então, faz de besta. Chega lá com o teu coordenador e diz, não, não quero fazer essa porra. Não é obrigado mais. Tal, de pro pesquisa, então, lei. Não é obrigado pela lei, mas as escolas te obrigam. Eu não sabia disso daí, não. As escolas te obrigam o cacete. A partir desse ano, faz quem quiser. Na verdade, desde o final do ano passado, faz o que quiser. A partir desse ano. Não, faz do final do ano passado em diante, faz se tu quiser. Ano passado, tá bem recente. Porque até onde eu sei, obrigado. É tipo aquelas leis tipo de 15 minutos de fila que a pessoa tem que conhecer. Eu pessoalmente, cara no, sério, eu já arrumei treta em banco de fila. E faço questão. Mas isso é outra história. Então fica de aí, velho. Se tu quiser passar por cabeça... Nossa, você falou isso também. Eu comentou esse outro cast. Eu não te recomendo. Eu te recomendo levar essa pica na bunda do... Mas também me arrependi, não. Passei também, 9,9, tá bom? Nossa, 9,9? Sei lá, deve ter sido alguma coisinha, alguma norma da BNT que eu esqueci de fazer, algum parágrafo que eu esqueci de ajeitar, sabe? Tem essa porra toda, né? Mas se tu for chutar o balde, tipo, se for chutar mesmo o balde, verifica tuas notas, vê lá se tá tudo em ordem, se tu cumpriu toda a grade curricular, é pro advogado poder puxar, descer o zíper e colocar o pau na mesa. É pra garantir, é tipo é aquele momento do jogo que tu mostra todas as tuas cartas. No caso do cara que não quer fazer TCC, é ok, né? No caso, não precisou, tá bom. Mas sobre essa parada aí de não ser obrigado, isso é bom. Só que é uma coisa bem recente, não tinha nem como saber disso. Aí tá certo, concordo. Tem que ser obrigado mesmo, te dá menos dor de cabeça. E sobre esse negócio de não ser obrigado, fazer TCC... Senta aí, puxa qualquer 150 real aí. Ou então que eles usassem o teu estágio como uma espécie de TCC, né? Te dar uma nota baseada no que você aprendeu. Sei lá. É a minha opinião. Minha opinião. É exatamente nisso que estão fundamentados os processos. Seria mais lógico. Seria justo. Então, em relação ao ensino também, é no geral, vamos colocar assim, não só a universidade, mas ensino desde o maternal até a faculdade, cara, já é sucateado mesmo. Que aí as pessoas falam assim, ah, mas você tem que estudar, lógico. Obviamente, todo mundo tem que estudar, mas eu digo assim no sentido de... Na verdade, você vai para uma sala de aula, não é para aprender, cara. É para ser doutrinado. É diferente, cara. É, hoje em dia tá muito mais. Tá muito mais. Lubeck tá quantos anos, velho? Cara, eu tô... Depende, porque eu fiz primeiro administração e não completei. Aí depois, agora eu tô fazendo licenciatura em informática e eu fiquei doente, eu tive que parar. Aí agora eu tô no estilo freelancer, eu tô fazendo cursos online enquanto eu me recupero. Sim, tipo, sim. Semana passada eu me formei numa escola técnica de jornalismo. Tipo tecnólogo, alguma coisa assim, não sei nem se é fiz isso. Fiz prova online, mandei uma redação, fiz tudinho e recebi especial. É, a próxima faculdade que eu vou fazer. Um curso online tecnológico de jornalismo, eu tô fazendo vários. É, não, tá certo. Mas não era essa pergunta que eu tinha feito, eu tinha perguntado a sua idade. Porque depende assim. A minha idade? A gente tem mais ou menos. Eu creio que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu entendi. Tu tá há quanto tempo na faculdade? Eu pensei. Não, é porque eu falei rápido. Tô com 30 anos, eu acho que na faculdade eu tenho uns 7. Tu já tá com 30, eu vou fazer 30 agora, em agosto. Ou seja, a gente pegou a mesma época praticamente. Na nossa época a educação já não era lá essas coisas, mas também não era ruim. Tão ruim assim, né? Agora hoje em dia tá o osso, cara. Hoje em dia a criança é obrigada a não repetir de ano. Como assim, cara? Um troço absurdo. Sim, é meio que pra poder aumentar a taxa de aprovação dos alunos, né? Aí, tipo, pra subir os níveis de taxa de alfabetização do brasileiro, ou seja, que terminou o ensino cara, isso grau, ou seja, tudo que esse governo comunista faz, maquiar tudo e dizer que tá tudo bem. Aí depois, quando a gente vai ver, não tá tudo bem. Tá lá os caras fazendo textão no Twitter e no Facebook. Tá longe de tá tudo bem, cara. Pra tu ter ideia, quando eu tava na faculdade... Eu reprovei em pré-cálculo. Desculpa, Samu. Quando eu reprovei em pré-cálculo, foi por causa de logaritmo. Porque eu não estudei logaritmo no primeiro ano. Nossa. Porque a gente não teve professor de matemática no primeiro ano. Tu sabe o que é pior? Tu entra no mercado de trabalho e tu dá uma analisada, ou pior, tu entra na internet e descobre que logaritmo, cálculo 1, essas coisas, é lá fora, os gringos, europeus, Estados Unidos, é coisa de o quê? Primeiro ano, oitava série, e a gente aqui, a gente só pega isso na faculdade. Então, calcule, um cara profissional... Não, pega no primeiro ano também. Ou pelo menos deveria ser. É por aí. É, pelo menos deveria ser. Aí o profissional brasileiro se mete com um cara de fora. É um nível desigual, cara. É desigual, cara. Por volta de 97, 98, eu estudava num colégio de rico, né? Graças a um ex-padrinho meu, que também só era isso. Não tinha grau de parentesco nenhum. Mas eu estudava num colégio que a molecada da terceira série sabia uma coisa de quinta, que era raiz quadrada, matéria de quinta série, quarta série. Caraca, como assim, cara? E olha que nessa época eu estudava em escola particular, hein? Se a escola particular já era assim, imagina as públicas. Quer dizer, não a que eu estudei, eu tô falando as que eu tinha estudado antes dessa, nas escolas particulares antes dessa. Essa que eu vi, eu já percebi a diferença, né? Mas também não durou muito, não. Durou 5 anos. Mas até porque colégio particular, geralmente, costuma levar o ensino mais a sério, né? Então, se falta professor que substitua, eles já são mais... Tem um ritmo mais acelerado, né? Não fica tanto... Como é que eu vou te dizer? Não sei, o ensino é mais eficiente, né? De alguma forma. Então, realmente costuma ser ter um... Os alunos costumam ter um conhecimento mais apurado do que os alunos da mesma série do colégio público. Eu não sei se é assim, mas pelo menos os colégios que eu já consegui ter esse tipo de comparação ou que já me falaram sobre, é o caso, né? Isso soa meritocrático pra caralho. E por falar em meritocrático, tu sabe que na minha faculdade um professor fez um grupo praticamente de Karl Marx lá? É, eu passei por literalmente uma doutrinação marxista. Sério? Tá, é sério? Que todo mundo tira a mesma nota, alguma coisinha? Não, era aquele professor de sociologia e tal, falando sobre ideais. Cara, a balela... Ah, sociologia, só podia ser, né? A balela, teoricamente, no conto de fadas, nos livros, funciona. Mas vem pro mundo real pra tu ver essa balela funcionar. Aí tá lá, os caras em Cuba comendo cachorro, Os caras na China. Na Venezuela, pessoal. Não sei se você tá sabendo dessa, Lubeck. Os bandidos na Venezuela deixando de traficar droga pra traficar comida, velho. Eu tava conseguindo vender. Tá bizarro. Não, e na China que eles compram ar. Tipo, tu engarrafa ar e tu manda pra China porque ar lá tem preço. Ar puro. Isso é coisa de Capitão Planeta, velho. É verdade. Pior que é verdade. Não. Ah, também os caras lá conseguem ver a luz do dia, pá. O lugar tudo neblina lá, sei lá. Ah, calma. Não é todos os lugares da China. Não, eu sei que não. É só todos os lugares que o comunismo chega, a humanidade se fode. A humanidade se fode. Olha só agora, vai ter um show esses tempos, vai ter um show lá em Cuba do Roberto Carlos. Essa é a maior prova disso. Um show de 2 horas do Roberto Carlos em Cuba. Calcule o nível de infelicidade da galera. Sou meio suspeito de falar, não sou muito chegado em Roberto Carlos, não. Caraca, agora por que vai ter gente fugindo de lá agora, meu amigo? Apesar de dar um banho em qualquer música atual aí, mesmo não gostando de gênero. Que olha, meu Deus, cara. Porque então, o que tem de música hoje em dia não é exatamente música, né, cara? Só sabe o que tu faz, sabe? Pesquisa rock nage, alguma coisa assim, certa rock. É uma banda que ela toca músicas clássicas, daquela tipo Roberto Carlos, Erasmo Carlos, é tudo em versão rock, é muito foda. Ah, é? É uma música. É bom. É cover, né? Tem não, versões, é cover, legal. É uma adaptação, rock puro, pra ver isso aqui. Hey, listen! O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara, que loucura. É que burro, dá zero pra ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui todos nós reunidos para mais um do nosso querido, amado e salve, pode crer. E estamos aqui comigo, o Samu, e também com o nosso amigo Dark. Uê! Opa, é nóis! Sabe o que tu falou? Sabe o que pareceu que tu tá desmerecendo dele? Tipo, temos aqui o Dark, e o Felipe. E hoje vamos falar sobre séries que não resistiram ao tempo. Aí bota a música. Caraca, peraí, vamos antes da musiquinha. Antes da musiquinha, temos que especificar. São séries mesmo? Ou vai entrar no Tokusatsu aí? Caraca! Olha, foi o que eu não tava. Bota o cara do fio aí. Especificar pro público, porque acho que é melhor a gente se limitar a séries, cara, porque Tokusatsu é uma categoria muito, muito peculiar. Muito próprio, entende? Eu também ficou acho. Muito baixo na hora da gente abordar o tema. Só séries mesmo. Então tá, vamos lá. Quem começa? Quem puxa primeiro? Tá, quem... Aí fodeu. Puxa aí, Lubeck. Tu tem cara de ter umas 300 séries pra botar na roda aí. Tá bom, então vamos lá. Olha, tem séries assim que vencem, certo? Porque a temática delas se torna boba. É que nem... Um exemplo disso é aquele filme Viagem à Lua, do Júlio Verne, que é toscão, aquele filmezão que os caras vão pra Lua e uma bala fura no olho da Lua, que a evolução da tecnologia torna toda aquela mítica escrotamente escrota, sabe? A gente tá passando por isso com aqueles filmes dos anos 80, sabe? Tipo, aqueles filmes que a gente analisa bem, parece um bom filme, tipo Coné, Rota da Fuga, sabe? Aí depois tu vê a história, tu analisa, aí tu vê que é uma merda. Hoje em dia a gente tá mais crítico. Mas tem algumas séries que vencem por quê? Porque tem uma história merda, e tem algumas que vencem porque a tecnologia evoluiu e a gente sabe que aquilo não poderia acontecer, sabe? Então, Parece que tá criado, né? Sim. Além de dar, tá? Ainda, porque tem séries dos anos 90 que ainda tem uma história firme. Até hoje, filmes, séries que ainda tem um padrão firme. Vamos ver, uma que datou. Vocês já ouviram falar de Super Vic? Já. É a robozinha. Android, né, na verdade. Super Vic, Esse nome é familiar, cara. Eu vi muito pouco. Passou na Record. Era uma dessas séries familiares que passava na SBT. Uma guriazinha de vestido de boneca. Na verdade é uma robô, vamos colocar assim. Ah, você é robô e você é feminino. É, eu falei Android. Não sou nenhum. É, não, Android é parte humano, parte máquina. É, cyborg, exato, eu falei errado. Máquina. Android. Não, Android é um robô com. Não, você tem que aprender isso. Porque em Android. Você tem que aprender isso porque futuramente será preconceito. Não, existe diferença de cyborg e Android. Android é parte. Sim, o jeito que é politicamente correto, mas biológica. Android é um robô com aparência de humano. Um cyborg é uma pessoa com partes robóticas. Sim, eu falei na dúvida se era isso, mas eu lembrei do 18 lá e aí. É por aí. Enfim, então, número 18 é uma referência máxima aqui no Brasil, né? Sim, gente. Apesar de que, na verdade, ela é uma cyborg. Android é uma tradução errada do japonês. Ah, sim, é. Eu tenho também aquele fator tradução dos anos 80, da Santa Tarde. Péssima tradução. Ah, não. Isso aí, mas continuando, a série falava sobre um cara que criou uma inteligência artificial, um robô, e ele ficou convivendo com aquela porra em casa. Tipo, sabe, os anos 80 era assim, tinha uma família, né? Aí, poxa, todo mundo chato no núcleo familiar. O que a gente faz? A gente coloca o pé grande, aí virou um masculino do barulho. Aí coloca um alienista, vira o alfa. Aí depois o cara falou, tá dando certo, tá dando uma treina de audiência. O que a gente pode colocar? Ah, coloca o robô aí, tá pronto. Pega o Mega Man, coloca aí no meio e vamos ver como é que ele interage. Essa série eu nunca vi. E a série é isso. Não é que essa menina robô, ela é super inteligente e fala tudo, as coisas meio difíceis, assim. Não tem isso? Tem. Só que, tipo, dá todo por causa da tecnologia, porque, cara, não tem como. A criança não tem um nível de inocência mais pra acreditar naquilo. Tipo, as pessoas sabem que é um comprador hoje em dia, sabe? E se tu olhar pra ela, meu celular aparenta ter mais tecnologia que aquela criatura. Entende? É tipo aquela série. Eu não entendo como fazem tela de toque. Lodes, né? Que também era bem zoado. Vou assim, comparar um celular de 2010 com o próximo dos anos 80, que tá de sacanagem. É, porque eles usam muito aquela tecnologia dos anos 80, aquela tecnologia pseudotecnologia, pseudociência maluca. E tem muitas questões assim que datou, que não resistiu, que episódio besta. A série tinha um humor besta. A série já não era pretensiosa, mas eu falo ela porque ela passava no em horário nobre. Cara, agora que tu me lembrou. Vai ter que entrar aquilo vai ter que entrar nesse cast. Aquilo vai ter que entrar nesse cast. Puta merda. Depois continue. Puxa aí uma série aí que vocês acham que já tá. Depois eu. Tá, vamos lá. Fala. Uma série que ela começou muito boa, assim, muito acima da média e super original. E virou uma bosta no decorrer do tempo. Uh-huh. É Supernatural. Também conhecido aqui nas terras superinquinhas como é Sobrenatural. Segundo. Sim. Mas sabe o Sobrenatural? Eu creio eu que tem um problema do Mega Man, que é a empresa cresceu o olho, porque o autor queria parar na oitava temporada. Não, nem isso, ele queria parar na quarta, por aí, na quinta. E tá até hoje aí. Olha aí, tá cadê? Até hoje. Sim, exatamente. Tá na décima. Se não me engano, acho que são dois criadores, né? Tá na décima primeira, isso. Tá na 11ª atualmente. Cara. Pra falar a verdade, eu nunca vi um episódio. Pelo que vocês estão falando, eu não perdi nada. Então, tá assim, ó. O Supernatural. Ele. Assim, ele é muito bom no começo dele, tá ligado? Porque assim, ele é meio original, são dois caras caçando monstros e tem desde fantasma, zumbi, aí feiticeiro e qualquer tipo de criatura mitológica, folclórica ou demoníaca. Sim. E tipo, que no mundo é o mundo real, só que todas essas lendas existem de verdade. E cada ser desses tem uma fraqueza e eles acabam explorando essa fraqueza pra conseguir matar o monstro, porque geralmente ele tá causando algum problema pra alguém ou pra algum lugar, né? Então eles são meio que exorcistas. Sabe, eu vou resumir. Mercenários, assim. Eu vou resumir isso de uma forma mais simples. Eu vou resumir isso pro público gamer. É Castlevania no mundo real. Basicamente, né? Excelente sinopse. Comprei. Porque tem um clã de caçadores, parece que é um grupo de pessoas que caçam, porque não é só eles, não é uma coisa de família, é uma coisa de profissão mesmo, parece que tem outros caçadores que eles interagem. Exatamente. Inclusive, é o mote deles, eles têm uma frase entre eles, que é o negócio da família, né? E tipo, são dois irmãos, né? O Sam e o Dean, e também tem o pai deles, e no começo eles se juntam pra poder procurar o pai deles, que eles eram caçadores antigamente, o Sam, que é o irmão mais novo, ele foi estudar, e o Jin, ficou com o pai dele. Mas eles começam a caçar, continuam a caçada, intensificam a caçada, vamos dizer assim, a família deles, porque a mãe deles foi levada por um demônio, foi morta por um demônio. Não, quer tá vingar também. Tá registrando. Primeiro começa assim. O primeiro episódio é que eles já conta que eles eram caçadores e o Sam ele tá estudando, tá numa faculdade. E o Jim ele tá. Não, pois é, pois é. Pois é, mas é. Pois é, mas é isso que eu tô falando. É um efeito colateral, porque se eles eram caçadores, uma hora os demônios iam se vingar deles, certo? Não, de alguma forma. Tanto é que um deles estava na faculdade e os outros estavam com um negócio da família. Não, só que aí agora precisaram ficar ajudando o terceiro. Não, pera. Não, tá se misturando, é quase isso. Seguinte, tem essa família. Isso, é porque é o pai deles, é eles e o pai deles, né? É, quando eles eram criança, um demônio matou a mãe deles, eles conseguiram fugir. E eles eram, tipo, o menor era de colo, o outro era bem pequenininho. Aí eles cresceram sendo de monstro e foram indo nesse daí. Aí chegou a certa idade, o Sam, ele resolveu desistir, ter uma vida normal, foi pra faculdade. E o Jim, que é o irmão mais velho, continuou com o pai dele. E eles continuaram caçando os monstros por aí, só que aconteceu que o pai deles foi fazer uma investigação sobre um determinado monstro, que no caso é o que matou a mãe deles, né? E nessa investigação ele sumiu, ele ficou muito tempo sem dar notícias e pro Jim não ir atrás dele sozinho, ele foi atrás do Sam na faculdade pra poder, precisamos de uma ajuda aí, nosso pai sumiu e tal, dá uma mão, tu já tens as manhas aí e tal. Daí ele, não, cara, uma vida normal, não sei o que. Daí o Jim ele fica meio na redondeza, né, tentando convencer ele e tal. Daí acontece que agora, a mãe do Sam, agora, ela agora acaba morrendo da mesma forma que a mãe deles morreu. Daí eles, não, pô, que foi aquele demônio filho da puta, não sei o que, vamos pegar ele. Aí isso aí tudo já no primeiro episódio, né? Então daí eles já se juntam e vão atrás do demônio que matou a mãe deles e a namorada do Sam, e também indo atrás do pai deles, que acabou assumindo essa investigação. Agora, por que tu acha que datou? Por que tu acha que já deu? Tipo... Então, já deu, assim, eu parei de assistir na metade da sexta temporada. Que a série ela foi projetada pra acabar em 4 temporadas. Aí acabou a temporada, eles conseguiram o objetivo deles. Aconteceu muita coisa nessas 4 temporadas, porque é como uma série procedural, uns 3 episódios ela foca na saga principal, vamos dizer assim, né? E no meio da. Tu sabe qual é a prova que eles conseguiram o objetivo deles? Ah. A prova principal é porque sobrenatural tem anime. Todo mundo sabe que. É verdade, né? É, porque todo mundo sabe que só tem 2 objetivos quando uma série é foda, quando ela tem o desenho próprio dela ou quando ela tem o bonequinho dela. Então, conseguir o desenho, pronto, você está no auge. Conseguiu o seu desenho, que nem nos anos 80, outro tem o teu desenho, como teve o Chuck Norris, o Schwarzenegger e o Rambo, outro tem o teu boneco dos comandos em ação. Exatamente. Então continue mas, agora. Mas aí assim, ó, essa série, ela não resistiu ao tempo no quesito de qualidade. É porque essa série, ela foi projetada até a 4ª temporada. E realmente, na 4ª temporada, ela é muito boa. Ela não... Tem um episódio assim que... Um episódio ou outro que não é tão legal assim, mas que é meio filler, assim, e tal. Tem uns que, inclusive, é meio de comédia, assim, que acontece alguma coisa e o episódio todo é meio engraçadão, sabe? Tem uns episódios que são bem diferentes do normal, assim, mas no geral ele mantém sempre uma constante. Eles conseguem o objetivo deles e na 5ª temporada assim meio que muda completamente. Acaba a 4ª assim com um gancho inacreditável. E a 5ª temporada ele já começa assim, pô, bem diferente, assim, cara, não tem por que tá continuando e tal. Aí chega ali, dá um pouco de história, começa a ficar legal, introduzindo um personagem novo, que é o Castiel, que na minha opinião ele é tão legal quanto os personagens principais, eles meio que fazem quase que um trio ali. E eles vão indo e tal, só que daí começa a degringolar, começa a mudar muito. Aí a história acontece tudo, acontece uma coisa super mirabolante, meu Deus, e vai mudar o mundo todo. E os caras resolvem um episódio e fica por isso mesmo, tá ligado? Tipo, não perdeu o toque, perdeu o toque. Começa a perder a mão assim no roteiro, sabe? Então fica, sim, fica muito bagunçado. E mesmo tendo, pô, os dois personagens principais, pelo menos na minha opinião, eles são muito carismáticos, eles são bem legais, assim, de tu assistir eles falando. Eles fazem muita piadinha com Star Wars, com Senhor dos Anéis, com filmes dos anos 80, sabe? Eles fazem muita referência a coisas, assim, da cultura pop e em geral. Música também, principalmente metal e rock clássico. Música boa mesmo, música de qualidade. Só que daí, no roteiro, eles acabaram perdendo muita mão. Os desafios que eles têm que enfrentar, os inimigos que eles têm que derrotar também, não convence tanto. Aí eu acabei parando, cara. Mesmo sendo uma série assim que eu acompanhei todos os episódios até onde eu parei de assistir, né? E uma série com muito conteúdo, tem uma fanbase, a fanbase, assim, tem muita gente que gosta. É, ele tem muito material. Incluindo você, que tá falando pra caralho. Quem foi? Incluindo você, que tá falando pra caralho, porque tem. Então, é pra tu ver o quanto. Se tu falar mais, a gente não vai ter o cast sobre Sobrenatural. Então, tá, só pra mim tá bom, porque eu tenho quase nada de pra falar, então tá ótimo. Felipe, sua vez, Felipe. É, pra te ver que a série, ela realmente. Eu realmente gosto da série, só que é meio que me dói não. Porque é ruim, né? Então, fica por isso. Não, mas sim, ó, recomendo. Principalmente pra ti, Felipe, ou pra quem esteja ouvindo e não conheça a série. Pelo menos as primeiras temporadas elas são realmente muito boas. Vai ter uma coisa meio datada aqui, outra ali, tipo, cara, já tem 11 anos passando, então os caras não vão ter smartphone da primeira temporada, sabe? Vai ter uma coisa ou outra, assim, vai ter umas paradas assim, mas dá pra ver de boa, é tranquilo. Tem músicas boas, tem uma história legal. Pedir pra família dinossauros ter lá os caras lá usando o WhatsApp, né? Não tem como. Ah, sim, é, exatamente. Até porque começou a passar, ok, em 2014, não, digo, 2004, 2005, né? Então, é tempo já que tá rolando isso daí. Sobrenatural, não, supernatural, né? Supernatural, tanto faz. E tu, Felipe? Porque série atual, cara, eu assisti muito pouco. Perdão, eu assisti muito pouco. As duas que eu realmente assisti passava mais na TV aberta, e as que eu tive a oportunidade de ver, talvez, assim, estavam passando assim mais famosas, eu não vi. O próprio Supernatural, o Game of Thrones, eu não tenho vontade de ver, não tô nem dizendo que é ruim. Não sou muito fã de feriado mesmo. Ah, tá. Não sei, como é que eu posso dizer? É, seriados datados só contam se for de acordo com o tema proposto pelo. De acordo com o script do seriado, ou contaria também falar de, por exemplo, todo mundo. Eu dei o triste que ele já nasce datado, até porque, apesar do tema falar da história de um humorista, né? Na verdade, não sei se conta eu falar, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, ser um anime. Já datado. É uma série. Não. Sentido. É que assim, é que não resistiram ao tempo no sentido de o roteiro ficou uma merda, não vale mais a pena assistir. Meio que assim. Perdeu a magia. Começou bom, ficou merda depois. É, não consegue, né, Mozete? Não consigo porque eu não assisti. Nada me interessa, na verdade. Nada, nem nada da Globo. E aquilo conta como seriado. Muita coisa que a Globo produz são seriados bons. Bom, na época do cabeção era bom, depois ficou uma merda. É verdade. É, aí. É, mas aí, na época do Mocotó ainda. Nossa, Mocotó, caralho. Na época que ele era magro, magro e cabeludo. Exatamente. Hoje ele tá com o triplo do peso e bizarro. Eu vejo o comercial do Viva, eu me sinto virou velho. Rebelde. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal, velho. Sinto mal vendo o comercial do é o rebelde da Globo, aquela porcaria lá. Caraca, velho. Aquilo. Não, rebelde tem fim. Aquilo lá é contínuo, quase infinito, aquilo é uma praga que se prolifera. Tem uma porra de uma gata que tá no cio, e aí provavelmente vocês vão ouvir isso direto aqui no meio da gravação, então não é culpa minha. Ah, também tem um, eu tenho uma também. Não, esses fatores externos, eles só demonstram nossa perseverança pra gravar. Malhação, eu acho que é a única Malhação que eu vi mesmo no começo, e depois perdeu a mão, cara. Virou Chiquitita, rebelde, uma porcaria. Ah, sim. Eu ia falar que negócio também, que passa 20 anos, né, cara? É difícil continuar bom. Né? Mas eu acho que também Malhação perdeu o toque e também pela a longevidade. Porque vamos supor, vamos voltar ao nosso Supernatural que a gente estava falando agora. A nossa Supernatural deu assim. Porque eles falam de demônio. Aí demônio, entendeu? Aí enjoa. Tipo, a história é assim, se torna recorrente os temas. É, por exemplo, a minha Malhação fica falando sobre o quê? Ah, espinhas, sobre perder virgindade, sobre isso, aquilo. E de vez em quando eles tentaram meter algum tema a mais. Aí foi piorando com o tempo por causa do politicamente correto, porque temas que eles falavam antes não podiam ser falados depois. Maneiras que eram faladas antes não podem ser faladas agora, entende? Cara, creio que isso influenciou também. Nesse sentido, eu já discordo fortemente, cara. Porque independente da história ou do assunto, se o roteiro for bom, cara, pode ser uma história sobre cogumelos crescendo no fungo, no cantinho, tá ligado? Vai ser legal, cara. Tipo, tem como, tá ligado? Tá aí o Divertidamente, que é um filme sobre sentimentos na cabeça de uma menina de 12 anos e é legal pra caralho, tá ligado? Sendo bem roteirizada, sendo bem montada a história, pode ser sobre o que for, ela é boa. Mas os caras, eles meio que fizeram, com uma lição especificamente, né? Pelo menos me pareceu isso. É, que... é tipo uma parada que faz sucesso pra caralho e não, vamos continuar, mesmo que a gente não tenha um roteiro decente. Também, mas assim, ficou formulaico demais. Tipo, as novelas da Globo, elas já são formulaicas. É sempre um cara rico e uma mulher pobre, uma mulher rica e um cara pobre. Isso que eu me conheço por gente. Casal proibido que se ama, aí tem um núcleo rico e um núcleo pobre, aí tem um núcleo no outro país e... É sempre do mesmo jeito, né, cara? Tipo, assim, muda ali mais ou menos a história, mas sempre tem os mesmos elementos, né? Então, Malhação é o mesmo caso. Sempre há atores que nunca atuaram, que são grandes promessas, aí dali o cara vai sair pra fazer uma novela grande. Então, ele tem aquele roteirinho de galãozinho, aí tem que ter a mocinha bonitinha em defesa, que é o parzinho do cara bonitinho. E aquela palhaçadinha de sempre, né? E assim, no começo, ele era bem diferente, né? Tinha vários assuntos e tal, tinha virgindade, bebidas, não sei o quê. Mas aí depois ficou, não, vamos fazer isso aqui, só que vamos tirar bebida e vamos colocar futebol. Vamos tirar futebol e vamos colocar, sei lá, violência. Mas é o mesmo roteiro, mesmas falas, mesmas situações, né? Então... E fica monótono pra caralho. É, ele fica, entra nisso no que o Dark falou, que... só fica no Supernatural, só fica demônio, só fica no pé grande, só fica no não sei o que, e sim, só muda o nome da parada, mas continua sendo basicamente a mesma parada, né? Por exemplo, uma que eu acho que já devia ter mudado alguma coisa, eu não tô dizendo que datou, mas Simpsons, eu acho, eu queria ver histórias do Bart e a Lisa se metendo com sexo, mais velhos e tal, adolescentes, eu tava na hora deles crescerem, creio eu. Sim, cara. Seria muito legal, cara. Até porque, pensa, o Homer é velho, mais maluco, mais reclamão. O Bart maior, a Lisa também mais inteligente, mais esperta. A Maggie também, que vai ser mais uma personagem na história. Até a turma da Mônica cresceu, ou por que o Simpson não pode crescer? Seria muito, muito. Tipo, eu acho que o Bart mais velho, ele poderia finalmente igualar ou até superar o Cartman do South Park. Cara, nessa pegada, porque pensa, ele já é meio todo rebelde, todo porra louca, ele ia ser tipo um punk ou um guri meio porra louca, sei lá, tá ligado? Soltado, né? Exatamente, mais soltado, mais gótico suave, sei lá. Gótico não, mas diga assim, mais punk, mais metalero. Não, tu acha que o Batu tá na mão? Olha bem pro Bart, tu acha que o Bart vai virar emo? Fala, não, por favor, o Bart. Já que você citar em temas recorrentes, então acho que dá pra falar um pouco, talvez, do próprio Todo Mundo do Chris. Caralho, é aquele negócio no título. Episódio 1, todo mundo odeia esse aqui. Episódio 2, todo mundo odeia esse aqui. Todo mundo odeia esse aqui. Episódio 4, todo mundo odeia esse aqui lá. Caralho! Beleza, por mais engraçado que fosse que falasse sobre a história de um humorista, falava da história do Chris Rock, né? Isso. E de 82 até 88, até 87, fica uma coisa assim... Muito corriqueiro também, né? Porque é só ele indo pra escola, aí toma porrada do Caruso, aí vai pra casa, às vezes é abordado por... Chama ele de preto. Exatamente. E é sempre a mesma coisa dos episódios. É bacana, é legal, é pra rir, mas se for para pensar, é a mesma bosta. Não é? Entendeu? Olha só, até Chaves teve muito mais história. É doido, teve aniversário do Kiko, teve eles indo pra Acapulco, teve eles fazendo a festa da vizinhança. Cara, Chaves é muito menos recorrente que isso. E olha aqui, tá, o único elemento que é recorrente de Chaves é a pobreza do Chaves, mas as histórias são muito variadas. Agora do Cris, sofreu. Coitado do Cris, sofreu. E você contar que no Chaves, cada episódio é meio que focado numa coisa completamente diferente. Eles são só com os mesmos personagens, né? Exatamente. E, porra, no Todo Mundo Odeia o Cris, são 88 episódios. Lógico, vai crescendo ao longo dos episódios, mas é praticamente sempre a mesma coisa. Muda uma coisinha aqui, outra ali, mas putz, entendeu? E acaba ficando monótono, né? Entrando mais ou menos no contexto aí, seguindo a linha do outro seriado que você citou. Apesar dele ser divertido, ele é monótono nesse sentido. O título é tudo a mesma coisa. Todo mundo odeia alguém ou alguma coisa, enfim. Vocês pegaram os títulos do seriado, vocês vão ver. Tu sabe uma que conseguiu lidar bem com isso, que eu acho que é Um Maluco no Pedaço, que foi crescendo. Eles começaram quase adolescente, o Smith, e até eles se formaram na faculdade, foi mudando o núcleo, entende? Foi que nem foi diferente da Malhação, foi seguindo, entende? Uma parada. Eu acho que o Maluco Pedaço tem mais chance de ser o próximo Chaves do que o Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Sim. Uma série que repete. Porque mesmo porque assim... Porque é uma série que depois que acabou, você vê que é uma série que, mesmo que depois que acabou, você vê quem é que fala de Todo Mundo Odeia o Chris. Mesmo ele sendo até um seriado razoável. É, a dança do Carlton é meme até hoje, aquela dancinha do Carlton Dance. Sabe onde é que eu vi ela? Caraca, a dança do Carlton é massa, eu vi ela na abertura dessa nova temporada do Jojo Bizarre Adventure. Sério? Os caras bagunçando. Sério, ficou perfeito. Caramba, para tudo que eu quero ver isso. Qual que é a temporada? É... Carlton Dance é Diamond is um... Diamante é Inquebrável. Diamond Unbreakable. É a nova temporada. Eu vi o meme dela, muito, muito bom, tipo, tem participação de muita gente famosa lá, tem participação de rapper, o Chaz, ele é um rapper muito famoso, que trabalhou com o Will Smith, o Ice Cube, entre outros. Nossa, cara, eu sei que, eu tô botando pra rodar a abertura aqui, quero ver essa dancinha, mas tem essa dança do Carlton até no League of Legends, cara, inclusive é um easter egg que tu tens que saber como é que faz pra te conseguir ver ele. Que é uma aranha, que é o chefe de um mapa lá, que se tiver duas ou três pessoas dançando na frente dela, ela começa a dançar a dancinha do Carlton bem certinho e tal, bem dançando. E fora as danças também, até do próprio seriado que tem. Ok. Mas vamos voltar a essa... Pois é, então tem... eu acho que Todo Mundo Deu Crise é uma série que o tempo já venceu, cara, já venceu, não vai durar muito tempo. Mesmo porque todo mundo sabe o final trágico. Agora, sabe outra que também não venceu? Família Dinossauro, bicho. Isso dessa é imbecil. Eu pensei em citar, mas eu falei, pô, será que vale? Pois não, não vai, cara. Não tem como. Ela é nível Simpson. Só que menor. E o tempo não venceu. Porque... Não venceu. Por quê? Porque ela não venceu. Não venceu mesmo. Ela é invencível. E até hoje você assiste tranquilão. Tranquilo. Os temas que tocam, preconceito, é muito mais maduro, vamos dizer assim. Apesar de okay, usar boneco. Vou dar um exemplo bom aqui. Desculpa, Lubeck, vou dar um exemplo bom. Alf e o Teimoso. Essa vai ser foda. Essa vai ser foda. É um clássico, mas vai ser foda. Outra coisa que vai ser o clássico, outra que vai ser foi o Hóspede de Barulho, que é aquela com o Pé Grande, né, que a gente citou também. Ela vai ser foda. É uma que os caras encontram o Pé Grande na floresta e ele vai morar com eles. Nossa, velho, agora sim. Não é essa a maior do Barrado no Baile. Barrado no Baile. Cara, essa venceu por causa que... É muito datada, bicho. As gírias são datadas, as roupas. É anos 90 total, cara. 80. Chega a ser deprimente. 80? É 80. Ah, cara, essa série já chegava datada aqui no Brasil, então. Ah, como a maioria das coisas naquela época, né, cara? É. Por exemplo, Buffy e a Caça Vampiros, ela foi evoluindo. Ela foi evoluindo com o tempo. Esquecido dessa, cara. É verdade. Eu acho que datou o Buffy. Tem um amigo meu que ele assistiu todos os episódios e ele falou a mesma coisa, que no começo era só soquinho, só não sei o que, aí depois já apareceu os capiroto, aí depois apareceu o vampiro capiroto junto, depois apareceu um bicho que era tudo misturado. E depois o namorado dela, ela teve que matar o namorado dela que virou vampiro, ele foi pro inferno, depois ele voltou e virou o Angel, caçador de vampiro. Cara, um dos melhores... Angel via. Aquele ali já começou datado pra mim, cara. O que? Angel? Assim, aquele ali já... Ele é bom, ali, alguns episódios dele são bons, cara, mas... Pra mim... Ele... Angel é um supernatural com mais... Um supernatural menos violento, entende? É verdade, né, cara? Realmente, é bem parecido mesmo. Agora que tu falou, nunca tinha feito essa associação do Supernatural com Angel. Cara, e Angel era muito bom, cara. Eu assistia direto na Globo. Eu assistia de madrugada. Cara, série que tá... 4 porradas. Aham, sim. Cara, tem uma. Essa daí. Eu não vou nem chutar cachorro morto, porque essa já começou datada. Essa começou datada no primeiro episódio, que é os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Nossa. Total. Essa começou concebida, datada. Datada. A mente do showrunner dessa série é datada. Um aborto em forma de feriado. Agora, uma que é datada, que é super datada, é Punk a Levada da Breca. Porque não é nem as ilhas, tudo tá datado. Ela é dos anos 80. Essas séries que o SBT geralmente exibe, tinha uma. Ela é datada, sabe por quê? Porque hoje em dia, olha só a história. Vamos ver se vai ser uma história bonita. Velho pega criança pra morar com ele. Nossa, não aconteceria hoje em dia, no máximo seria, sei lá, sobrinha, um aparente, tá ligado? É, só pedofilia, pedofilia. Dia, isso não soa nada bem. Nem um pouco. Nem um pouco, cara, de maneira nenhuma. Pra morar sozinho com ela e um cachorro. Isso parece um programa muito errado hoje em dia. É outros tempos, né, cara? Eu não tinha essa maldade toda que tem hoje em dia. Aquela... Tinha umas séries, que passavam no, na Band, que era de Kung Fu. Ah, sei uma série tu da tarde. Tu não vai falar do que eu tô pensando que você vai falar, não, né? Não, fala aí, é melhor tu falar. WMF Mafia. Querendo ou não, era um seriado. Porra, velho, tu vai colocar nada nesse Master nessa? Não, eu pensei que você ia falar mal, mas senão você não vai falar mal, não vai fazer isso aí. Não, isso na Band, não na Manchete, por favor. É, Manchete, é. Não, tá Band certo. E Manchete tem uma diferença gigantesca, cara. Uma datada da Band. Porra, a super máquina. Dá mais de um podcast pra cada, porque ó, é muita coisa, né, cara? Não, mas tipo... Essa nova super máquina, vocês já viram? A nova super máquina? Não. Eu vi assim o anúncio quando saiu, mas nunca parei pra assistir. Eles até tentam fazer uma coisa maneira, uma coisa de FBI e tal, um carro foda, o carro. Só que chega uma hora. Uma hora que o carro chega a ficar muito fantasioso. Tipo, o carro tá lá. O carro é o ex-máquina da parada, entende? Toda vez o carro vai salvar o cara. O carro super foda, que tem inteligência artificial, não sei o quê. Eles até tentam fazer uma parada muito meio Velozes e Furiosos, sabe? Só que, porra, tem um carro falante, não tem como. Volta aquele filme do Zumbi do Tempo Total. Tem disso, né? É difícil fazer um negócio interessante quando um carro fala. A não ser que o roteirista ou os roteiristas sejam muito bons e já tenha, assim, um roteiro a longo prazo, tipo uma história definida, assim, porque se for procedural, cada boa, episódio faz um jeito e cada um faz um roteiro e cada um faz a direção separada assim, do episódio, aí não tem como mesmo. Agora sabe uma que ficou boa nesse estilo? Você assistiu de manhã Westland Vivendo no Limite? Passar no SBT? Esse nome é estranho, não sei do que se trata. É uma série sobre sobre um grupo da polícia que eles eram meio que clandestinos, meio Velozes e Furiosos com carro, com FBI, entende? Uma série baseada em Velozes e Furiosos. Tinha tiroteio, tinha histórias bem elaboradas por gênero policial, entende? Lembrava muito Duro de Matar. Uma série policial com carro, carros envenenados e em Malibu, alguma coisa assim. Tipo, as histórias é vai ser o Starsky Hutch? Tipo Starsky Hutch. Bom, já que é pra citar alguma coisa envolvendo FBI, Arquivo X. Arquivo X não ficou ruim com o tempo? Eu não assisti tudo, infelizmente. Ainda, né, mas... Cara, tem uns episódios que é mega datado. Pesquisa, sabe o quê? Um episódio chamado First Person Shooter. Ele é tão datado, cara, que eles tentam colocar como se jogar videogame fosse ruim. Esse episódio específico. Aí depois o episódio do RPG. Eles cruzam a ideia da Matrix com First Person Shooter. Tipo, como se jogos de tiro estivessem criando assassinos. Esse episódio é datado. Não, mas realmente, essa temática é datada só pela sinopse. Mas o Arquivo X, assim, no geral, a série, ela foi ficando pior com as temporadas? Ou chegou numa temporada que virou merda, assim? O que aconteceu? Sim, aconteceu com o Arquivo X, sim. Ela começou com qualidade, depois... Cara, teve... Os primeiros episódios tinha até Stephen King. Tinha M. Night Shyamalan, tinha gente pica, e depois... Olha, vamos continuar, precisamos de dinheiro. Por quê? Porque a Fox quer. Vai por mim, ficou datado. E aí, na última temporada, aí os atores não queriam participar, um deles sumiu. Cara, tem umas histórias muito merda, mas também tem umas histórias boas. Arquivo X, sim. Isso é verdade, né? Eu acho que foi na quinta temporada, né, que o protagonista lá saiu, entrou o Duggett, entrou o T-1000 no lugar dele. E o cara ficou umas três temporadas, aí ele voltou e... Isso acabou na décima, acho, na nona temporada, décima temporada, porque realmente falou assim, olha... Não vamos mais, foda-se quanto vocês querem pagar, não queremos fazer essa merda. Aí eles pararam. E mesmo assim ainda saiu aquele filme, né? E agora recentemente voltaram com a série, assim, alguns episódios, se não me engano. Nossa. Aí eu não sei como é que tá, não. Tá vendo? É, eu também não. Eu, é uma série que eu gosto. Eu assistia quando eu era criança, assistia muito. Sim, assistia muito. Uns anos atrás eu comecei a assistir de novo. Só que, assim, não, eu nunca terminei a série inteira, sabe? Sempre, já vi vários episódios, assim, que passaram na televisão na época. Teve uma época que eu comprei um... há uns 10 anos atrás saiu em uma revista na banca que saía um DVD com alguns episódios, assim. Eu comprei a primeira temporada inteira assim, desse jeito e tal. Mas, no fim das contas, eu acabei nunca parando pra ver tudo, infelizmente. Tenho que me retratar desse erro no meu histórico como... É, eu tenho que rever também. Não lembro de muita coisa e eu não tô na frente do PC, então é foda. Assim, recomendo assistir do começo. Claro, tu releva os orelhão e aqueles StarTAC da Motorola, essas paradas assim, mas... Como e caraca, aquele celular, tijolo lá. Sim, nossa. Cara. Penteado, a Scully com as ombreiras gigante, tá ligado? Tipo, anos 90 total, tá ligado? Mas o Sopranos também sofre disso, mas é uma série que não datou o Sopranos, porque tu vê, eles começam com celular grande e depois eles terminam com LCD, as últimas temporadas. É bem massa. É massa mesmo. Porque foi se atualizando, pode a tecnologia em volta deles. Sopranos. Se não me engano, acontece isso com Friends, né, cara? É uma série também, que no começo os caras estão com calçadinhos lá no umbigo. Não. Friends, tu acha que datou? Aí é foda. Mas Friends tem um tempo diferencial. A trama se mantém, porque mulher. Só tô citando assim, fudendo o quesito visual, assim, né? De elementos de cenário. Isso nunca vai datar. Sim. Isso nunca vai datar. Sempre vai ter uma mulher fudendo a vida de alguém. Não, a série, ela é muito boa. Ela só tá aqui como uma é um clichê válido. Qualquer coisa. Sim, sim. Filme, desenho, em seriado, em novela, qualquer coisa. Não tem como fugir disso, cara. Então vamos lá, minha outra recomendação de série boa que degringolou é nosso querido, amado e amado por muita gente, The Walking Dead. Eu comecei a assistir do primeiro episódio da primeira temporada quando saiu, todo mundo, meu Deus, não sei o que. Série zumbi. O único seriado atual que eu realmente vi, assim. Oi? E eu concordo. Foi o único seriado realmente, assim, mais atual que eu realmente vi e eu concordo. Assim. Ele é bom, muito bom. Mas teve uma parte de, acho que da quarta temporada. Então, cara, é exatamente onde eu parei de assistir. Porque, assim, o Walking Dead, ele começa muito bom na primeira temporada. A segunda, sim, ela cai um pouquinho a qualidade. Do HQ, não é? Mantém. Aí a terceira e a quarta, aí quando eles chegam naquela prisão, aí fica aquela enrolação, aí fica aquela vira novelinha e muito drama, e ai meu Deus, e não sei o quê. E muito mimimi, bababó, bibibi. Aí no fim das contas, aí chega aquele governador chato pra caramba, cara, insuportável, ficou naquela punhetação do governador, aí... Sabe qual é o problema? O governador nos quadrinhos, ele é uma coisa muito mais violenta. Esse governador é muito diferente, eles mudaram muito. Não, agora, parece. Esse novo entrou, o Negan é pica, o Negan tá igual ao quadrinho, então... Eu creio que o problema foi que meteram a mão, a produção meteu a mão, entende? Mudou muita coisa. Assim, primeiro que... Ô, Lubeck, eu não tenho nem base de comparação do quadrinho. Eu li os primeiros volumes do quadrinho, eu não cheguei no governador, mas assim, ele por si só na série, independente de onde ele vive, ele é péssimo. Tipo assim, começa legal, pô, os caras tem uma vilazinha ali, mas na real não é bem aquilo que mostra, pô, tem uma trama por trás, legal. Só que os caras, eles ficaram tempo demais em cima do cara. Dava pra ter se resolvido assim. Um banho-maria, né? Ficou no banho-maria desgraçado ali. Exatamente, tipo, ficou, sei lá, uma temporada e meia, até onde eu parei de assistir, né? Uma temporada e meia, os caras poderiam ter resolvido, sei lá, em 5 episódios no máximo, uma temporada, tá ligado? E ficou naquela, vai e vem, o cara ameaça, não sei o que. Depois ele chega, tipo, ele começa, quando ele invade a prisão, ele dá 3 tiros, mete headshot em 2 negros tirando lá de longe. Aí ficou naquela ali e meio que mataram os caras dele, ele conseguiu fugir, tudo transtornado, matou os amigos dele, não sei o que. Aí fazer, cara, quer saber? Foda-se. Aí eu chutei o balde, virei a mesa e não mais essa merda. Aí, mas é como o Lubeck falou, como o Lubeck falou, não sei também, que podem ter a produção, pode ter metido a mão aí no negócio. Aí de repente colocaram um cara pra... ficar de acordo com o HQ, né? Pra sanar esse problema aí, provavelmente. Tem um livro, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Na HQ, O cara, ele é meio mexicano, o governador, ele é meio mexicano. E ele é muito mais violento. Tipo, rola até estupro com a Michonne, né, nesse nível. E tem um livro que explica mais ou menos isso que aconteceu. Eram dois irmãos. Dois irmãos. O do quadrinho, né? Que é o mais velho. E o mais novo. Aí nesse livro, o mais novo morre e o mais velho se torna o governador. Só que na série parece que eles quiseram fazer como se o mais novo tivesse sobrevivido e o mais velho tivesse morrido, entende? E aí deu essa cagada. Tipo, gente, que era... Se fosse igual nas primeiras temporadas, como foi nas primeiras temporadas, igualzinho no HQ, seria fenomenal. Tipo, a qualidade não teria caído. Creio eu. Exato. Perdeu muita fidelidade com relação ao HQ. Não, mas a questão não é nem, é. Não é nem a parte da fidelidade em si, porque a história por si só, ela tem que funcionar ali. É mais ou menos que nem que o Rapadura Cast lá, o Jornal de Filho, o pessoal do Rapadura fala, é que assim, mesmo que tenha outras mídias, aquela mídia em específico, ela tem que funcionar por si só. Por exemplo, não pode ter lido 40 volumes do quadrinho pra chegar na série e entender, sabe? Tipo, a série por si só tem que se bastar. Mesma coisa um filme, um quadrinho, uma série, por exemplo, né? Aí, porque eles vão ter que tirar muita coisa, né? Porque se eles forem colocar tudo que tem no HQ, fodeu. Não, mas eles tiraram muita coisa, mas em compensação eles colocaram bastante coisa. Tanto é que, assim, a coisa que acontece no quadrinho em 3 volumes demorou mais de 5 episódios pra passar na série, sabe? Porque eles colocaram mais elementos e realmente ficou legal. Principalmente, pelo menos nos primeiros episódios, né? Nas primeiras temporadas. Sim. Mas assim, o problema ali dessa parte do governador é que eles deram importância demais pra aquele cara. Eles ficaram tempo demais ali. Aí vai, não vai. Aí o Murr lá virou do mal. Ele é mal, ele não é mal. Aí ele virou a casaca, aí ele se matou. Aí o irmão dele matou ele. E foi aquele dramalhão e não sei o que. Aí tinha também aquela mulher lá, aquela senhorinha que tem cabelo curtinho. Que ela no começo era toda frágil, toda, meu Deus, e meu marido e minha filha morreu e não sei o que, e ficou no mimimi. Aí depois quando a criança pegou na cara, aí, pô, realmente não, agora começou a chutar a bunda, começou a matar zumbi e virou fodona, tá ligado? Só que daí ficou muito tempo naquele desenvolvimento de personagem, só que ficava às vezes né, mata, cara? Não desenvolvia, e aí, porra, tá. Cara, vou perder 3 episódios vendo isso aqui que foi resolver em meio episódio, vou ver outra coisa, tá ligado? É. É. Às vezes mata seria errado pra gente. Exatamente. É. Ele tem potencial. Enrolei. Tanto é que dizem que assim, eu parei na. Acabou a quarta temporada, parei, não fui pra quinta, né? Mas falaram assim, que a quinta temporada até a metade dela ela melhora um pouquinho assim, mas a metade da quinta pro final, ela melhora assim, exponencialmente. Ela volta a ser tão bom quanto era no começo da série. Eu ainda não tive paciência de parar pra ver se realmente eu vou acabar gostando ou não, mas assim, pelo menos umas 4 pessoas diferentes que não se conhecem, inclusive, falaram a mesma coisa. Então. Assim, olha, eu sei que muitos ouvintes, eu sei que os ouvintes desse cast vão querer me matar pra fazer essa comparação, porque é um desenho, é como se, por exemplo, não é seriado, é um desenho, é como se a gente pegasse o desenho do Street Fighter Victory e naquela parte lá que eu vi lá, tentando o Rodolfo, isso é sagrado. Só passasse isso é e tirasse todo o resto. Ah, sim. Aí no próximo episódio, entendeu? Tava aquele desenho americano do Street Fighter que o Gaio é o chefe deles. Exatamente, entendeu? De resto, cara, só que eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito suprema, mas não ficou, não teve como, cara. Os caras fizeram... Cara, eu detesto admitir isso, mas tem um episódio naquele desenho americano que vale a pena, que é o episódio do Akum, que é um episódio que foi feito por um japonês, que é o Ryuken voltando pro tempo dele, porque o Gouken foi morto, o Gouken, o mestre deles, e o Akuma tava lá. De farol popular. É o único episódio que talvez valha a pena, mas só pela cena de luta. Cara, assim, ó, eu caí mais ou menos, já que estamos falando em desenhos antigos, né? Eu caí mais ou menos nessa, naquele desenho do Mega Man, lembra? Era ferro e fogo. Aquele, era puro ar. O episódio que aparece o Billy, né? O Billy e o Mega Man. Assim, cara, legal. Esse episódio, cara. E assim, eu lembrava quando era criança que eu tinha assistido, assim, pô, legal pra caramba, cara, ele é super foda, ele é muito mais forte, nossa, não sei o quê. Só que, cara, eu assisti, sei lá, no final do ano passado, cara, não é tão legal assim, tá ligado? Não é. Eu vi também, assim. Quando eu era criança, tinha meus 12 anos, cara, aquilo ali foi sensacional, mas hoje em dia, tu olha... Não, mas quando você é criança, você tem um senso crítico, né, cara? Mega Man, do jogo! O meu senso crítico, aquilo ali, dá e sopra, né, cara? mas aí eu tive o desprazer dela, é a mais escolha de conhecimento aí. Ai, alguém caiu dentro do vaso. Mega Negra, isso é bonito. É, fui eu, Deus, estava. Sim, é um cast que a pessoa vai no banheiro ao vivo. Fazendo merda aí. Esse é o nosso. Literalmente. Um ronca, outro vivo, vai aí. Cagar no banheiro. É isso aí. Daqui a pouco sou eu. É isso aí. Nossas pessoas estamos fundindo nossas funções biológicas do programa. Então, bem, voltando ao tema, uma série que ficou bem merda com o tempo. Uma série que ficou. Cara. Uma série é aquele. É, Um Policial da Pesada. Aquela já começou. Eu acho que começou meio merda, bicho. Cara, série de Kung Fu, sim. É, sabe aquele gordinho que fazia filme com Jack Chan, o Sammo Hung? Começou datado, cara. Não conheço, cara. Cara, tinha um gordinho que fazia filme com Jack Chan, o Sammo Hung, que fazia. É um gordinho que fazia filme de artes marciais junto com. Eu acho que você conhece. Com a galera. Pois é. É uma série que ele tá velho, tá em Los Angeles combatendo crime. Puta merda, mas mais datada do que aquela série do Seagal. É, ela. Série de Kung Fu em geral dá topa pra caralho. Série de Kung Fu assim, o cara é policial, solitário, vai nas ruas, lutando, ganhando os caras na porrada. Entende? Esse tipo de série dá topa bonito, o que vocês acham? Olha, eu vou te falar que pelo menos é um tipo de série que eu não costumo acompanhar. No máximo, assim. Policial que eu acompanhei foi The Mentalist, mas é mais recente, né? Agora, tipo, CSI ou NCIS, essas coisas assim, ou investigação de outros tipos, eu não tenho acompanhado. É foda. Cara, Power Ranger da Toa. Power Ranger é considerado seriado, porque eu não considero. Eu não considero aquilo Tokusatsu. Já que é assim, não, Trooper da Toa. Eu não considero, não é Tokusatsu, porque é americano. Não, e Tokusatsu é um gênero próprio. Power Rangers é tão tokusatsu quanto Três Espinhas Demais é anime, tá ligado? Tá, Power Rangers não é tokusatsu. Você pode reclamar como for. Não é tokusatsu. Vou dizer não, a versão que a gente viu não é mesmo, não. Não é tokusatsu de maneira nenhuma. Porém, ainda mais naquela primeira temporada que era malhação, que com o Ranger Verde, aquela versão clássica, não é tokusatsu de maneira nenhuma. Você pode escrever aí na sua cartilha que não é, porque eu vejo o Tokusatsu. Tokusatsu tem morte. Tokusatsu tem episódio que o robô se fode bonito. Sempre tem, né? E Tokusatsu, os vilões, eles podem matar. Nos Power Rangers, não. Eles vão olhar pra ti, vão te ameaçar, mas não. Aí, mas vão ficar enrolando. Eles enrolam, eles não matam. Pode escrever os o que troopers. Eu tô dizendo. Os Troopers também é o mesmo esquema. Porra, tudo que vem da Seiba não é Tokusatsu. Pode escrever o que eu tô te dizendo embaixo aí. Eu não lembro se os Troopers eram da Seiba agora. Era da Seiba, era. Pode escrever, era da Seiba. Cara, pra vocês terem uma ideia, pesquisem Masked Rider. Assistam, procurem Masked Rider. É uma série que eles tentaram trazer, fazer a mesma coisa com Kamen Rider Black, só que quando chegou no Brasil foi rechaçada pelos fãs. Foi tão rechaçada que saiu do ar em um mês de exibição. Caraca. Tipo, a série tem 80 episódios. Nossa. E aqui só passou uma semana. Porque o ódio foi tão grande e foi terrível. É mesmo. Tipo, imagina se alguém pega Jasper e faz a mesma coisa. Não vai acontecer. Isso daí é uma sacanagem tão grande, meu amigo. Não tem como isso acontecer. Não tem. Não, mas eu concordo. Então, Power Rangers é uma série que datou. Teve uma maratona de Power Rangers na Fox Kids ano retrasado. Veja todas as temporadas, veja como começou a lenda. Nossa. Aí, meu amigo, aí tu vê a tecnologia, os efeitos, as maquetes, tá tudo errado. Aí alguém passou o dia inteiro assistindo, né? É. A voadeira com a mão, que é ineficaz pra caralho. Não, os atores... Eles estão na Alameda dos Anjos, aí chega um monstro, aí muda o filtro, muda a resolução, muda tudo, e as placas, repentinamente, ficam todas em japonês, eles estão numa cidade de grande metrópole. Não, e pior... Não, sabe o que é pior? As lutas dos atores nem tocam nos bichos. Os atores japoneses, sim, eles são dublês, eles são artistas marciais. Eles têm impacto. Os americanos não, pelo amor de Deus. Os caras caem, os caras. Se andar, se um Ranger andar em linha reta, os caras vão cair do redor dele. Se um japonês vai dando golpes, entendeu? É muito diferente, bicho, a atuação. Sério, cara, se tu der uma pesquisada, tem gente que morre no Tokusatsu pra fazer produto Tokusatsu. Tem uma história de atores que quebraram a perna. O Power Ranger americano parece brincadeira de criança. Vamos brincar de lutinha! Sim! É. Cara, já os Tokusatsu, cara, os atores só. É nostálgico, era bom pra caralho, mas vamos ser sinceros, né? Alguém tem que levantar essa bandeira. Power Ranger não é bom. Não é bom. Power Ranger não é bom. A gente vai perder fãs de Power Ranger, mas foda-se. Tá datado. Verdade, é verdade. Mas agora vem a questão. Tá datado até qual temporada? Vocês acham? Eu acho. Aí é foda porque eu só assisti as duas primeiras. Eu cheguei a assistir Power Rangers e não tá achando legal já. É porque teve uma troca de direção, sabe? Teve, tipo assim, a Saban, que faz os Tokusatsu, ela meteu o dedo dela, ela fez um acordo com a. pra não piorarem tanto como tava acontecendo, entende? Aí é complicado. Eu vi muito pouco. Depois do Mighty Morphin e um pouquinho do Zio, não vi mais nada de Power Rangers. É foda. Tá, mas tá datado. As primeiras temporadas estão datadas, que é aquela que clássica, tá super datada, aquela que é anos 90 demais. Ô, oh, total. Não, não vejo mais, aí parece Mel Rose esse. Parece Mel Rose. Exatamente. Essa série, tipo. Caraca, velho. As patricinhas de. Eu olho pro episódio de Power Rangers, assim, sem ser as cenas de luta da parte japonesa, tu olha, tu confunde fácil com as patricinhas de Beverly Hills. Alguma coisa assim, entende? Caraca. Tá datada essa porra também? Tá tudo ali, tá tudo nesse. No balaio. Não, balaio de gato. Buff não tá datado. Não, mas aí é, com certeza não. Buffy era legal. Datado de roteiro e história ou datado de visual? Visual, com certeza. Um pouco de tudo, moda. Cara, tá aí uma série que não dá. Que sobreviveu bem. Foi Sabrina, a Bruxa Adolescente. Nossa, Aprendiz Feiticeira. É, Aprendiz Feiticeira. Ela, sabe como ela sobreviveu? Nas HQs. Ela e a Buffy estão até hoje na Black Fox arrasando. Nossa. Cara, vá atrás. Principalmente da Buff. Elas fazem até crossovers umas com as outras. Da Buff eu sabia. E é muito bom. Mas da Sabrina, putz. Tem umas empresas assim de quadrinhos que a gente tem que correr atrás. Por exemplo, a Black Horse, que pra mim é dos Hellboy, é quem produz quem produz a Sabrina e o Máscara, o quadrinho dele. A Black Horse, que foi o Hellboy. Sim, eles também passam um quadrinho do Witchblade, do Tommy Hyde e alguns outros alternativos. É, Witch, se não me engano, também tem que correr. É tipo, tem a DC, tem a Marvel, é tipo, tem a Globo, tem a SBT, mas de vez em quando, só de vez em quando, a Rede Record passa alguma coisa que presta. Porra, agora sabe um que tá datado? Sabe um que é clássico, mas que tá datado? Pela tecnologia, por tudo, pelos termos? Reboot, que passava na Manchete. Meu Deus, aquilo era horrível, cara. Eu achei aquilo horrível. Nossa, isso é. Caraca. Tanto seriado Reboot, quanto jogo. Reboot era uma série CG, nem desenho, nem se enquadra como desenho. Passava na Manchete, que era meio 3D. Caraca, sabe? Você foi lembrar disso, velho? Puta que pariu. Meu Deus. Eu acho que não se enquadra aqui, né? Você pode se enquadrar não, como... não. Enquadra mesmo. E Guerreiros das Sombras, tu assistiu Guerreiros das Sombras? Que era na mesma pegada. O nome não me é estranho. Era o nome um não é estranho. Pesquisa Guerreiro das Sombras. Record. Vai ver o que é o Guedes. Vai ver o Gar. Filho da mãe, agora eu fico lembrando essa porra, né? Caralho. Desculpa, cara, mas eu vou te fazer sofrer, porque você é tratada. Você não tem mais séries datadas não, aí, velho? Já passei umas 30, eu. Nossa. Ah, mas tu é um seriadeiro. Cara, vocês já viram mais séries? Cara, não. Porra. Agora eu lembrei. Tem umas séries que estão super datadas aí. Poteiro, sabe como... A pessoa vive o dia inteiro sentada assistindo televisão. Eu tava vendo a Rede Brasil uma semana aí, que eu arranquei o dente, aquela semana lá. Aí eu tava vendo a Rede Brasil, a Canal Brasil, tava lá, passa Flashman, já acho que não passa até Ultraman, cara. Nossa. Aí, sabe o que eu achei? Aí eu vi duas séries que estão, porra, mas aquelas séries, elas estão datadas em todos os sentidos, uma série super datada. É a Freira Voadora, vocês já viram falar disso? Não, que isso? Nossa, eu preciso falar. E The Monkeys. Não, peraí, é a novice voadora, né? É a Noviça Voadora. Ah, e talvez a Noviça Voadora já me soe mais familiar. E The Monkeys, que passa... É tipo uns Beatles de merda. Os caras que wannabe Beatles. Wannabe total, cara. Wannabe boy band, né? É, wannabe Hanson. É, N5, essas merdas. Por aí. Cara, super, ultra... Aquilo sim são datados. Aquilo... Cara, eu tenho um limite, entende? Tipo, da rede manchadas pra baixo, não dá, cara. É impraticável. E aí tá passando essas porras. O Dark é um verdadeiro poteiro coach, cara. É o cara que vive inteiro na televisão. Não, é sério. Naquele mesmo canal passa Star Trek, Scooby-Doo e Planeta dos Macacos. Então, como é que a gente vai finalizar esse cast? Que a gente só falou mal. Tem alguma série antiga assim que... Como é que a gente vai finalizar essa ideia? Esse cast? Como a gente finalizar essa porra? Bora recomendar uma série não datada? Tá, série não datada. Eu começo recomendando Desperate Housewives. Embora, apesar do... Opa! Apesar do... Isso deu! Apesar da sinopse, sério, é muito melhor do que parece ser. Assim, dê a chance, assista o primeiro episódio e você vai ver que ele não é nada daquilo que ele parece ser. É realmente muito divertido. Imagina. É bom, sério. Imagina. Não se deixe levar pelo nome, nem pela capa, nem pela temática. Ele é realmente bom. Vai lá e depois me agradece. Porra. Sabe uma que... Uma série antiga que eu recomendo? É Kung Fu, do David Carradine. Ela é muito boa até hoje. Tem umas histórias muito boas. Ah, o David Carradine não é aquele cara da Kill Bill? É aquela série que o... Não, ele é o vilão do Kill Bill, mas na série Kung Fu ele é o principal. Ele o Bruce Lee que ia ficar nele. Tava vendo na... É, ia ser o protagonista do Bruce Lee. É, eu tava vendo no canal Brasil e é muito bom as histórias. Muito. Tem muito conteúdo, é muito poético. Puta merda, lembrando que no canal Brasil tá passando Bonanza também, que é uma série de faroeste que tá super mega adaptada. Nossa, eu pensei que ia falar do filme, Irmãos Bonanza. Não, é Bonanza, eu acho. É. Então, sua recomendação. Bom, minha recomendação. Vai de um seriado antigo, já que eu assisti poucos seriados meio atuais, assim, não tem nenhum que me chama muita atenção. Não é nem por questão de ser bom ou ruim, é porque nunca tive muito saco pra assistir seriados mesmo. Então eu vou de pra, principalmente pra criançada de hoje em dia aí. Eu assisti, o Dark assistiu, e acredito que o Samu também. Família Dinossauro, né, cara? Nossa! Não tem como. Porra, não tem como. Tinha até álbum daquilo ali completo. É a boneca do Baby, cara. Principalmente pra criançada aí, se puderem procurar no YouTube, assistam, cara. Nossa. Depois me agradeço. E pior que ele deve ter ficado tão datado porque ele é todo efeitos práticos, né? Então deve estar legal de assistir ainda hoje. Aliás, me agradeço ou não? Nos agradeço não, porque não foi só eu que assisti, né? Dada disso. Está aqui presente. É não, porque criança dos anos 90 assistiu, independente de classe social, cura ou credo. Não, cara, todo mundo viu aquilo, era um afazer religioso, né? Uhum. Afazer do dia, assistir ali dinossauro. Sim, verdade. Todo mundo assistia, até os adultos assistiam, né? Pô, é? Aqui em casa era eu, minha mãe, meu pai. Nossa, era muito bom. É uma série literalmente pra toda a família. Então é isso, pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Pode Crer. E agora, se quiserem me encontrar, se quiserem falar comigo, procurem-me no YouTube pelo canal The Samu, ou pelo no YouTube também. Não é, digo, esse é o YouTube. Tá, me procurem também no Twitter por TheSamu. Ou então também procurem-me no Facebook, é Samuel Madeira. Eu não aceito desconhecidos, mas se quiser me seguir também lá, manda ver. Agora o Dark. Bem, se quiserem me achar, estou no blog Universo Dark Horror, falando merda, digitando merda, escrevendo merda. No, também fazendo no merda, Twitter, Regional TSDK, que é o meu nick, e vocês podem me ver falando merda com gente famosa, fazendo merda, produzindo merda. E agora aqui no Pode Crer, onde eu exprimo minha opinião de fecal no final de semana. É isso aí, senhores. Precisando de mim é só chamar. Eu não deixo as coisas subir a minha cabeça, nada. Nem o poder, sou uma pessoa humildona, com muito tempo livre. Bom, e se quiserem me encontrar, me encontro no Twitter, apesar de eu ter usado pouco ultimamente, por causa de faculdade, essas coisas agora que eu recém terminei. Vou estar lá sempre que possível. E é o que eu tenho, né? Porque o YouTube, por enquanto, não tem canal ainda. Você tem aí. Me achem lá no Twitter que eu vou falar muita groselha lá. Então é isso, pessoal. É, como eu disse no nosso episódio, procurem nos nossas redes sociais, fale conosco, reclamem, xinguem, deem feedback, elogiem, deem dicas. E mais fala com a gente. É sempre bom conversar com pessoas novas, ainda mais quando fala sobre algo que a gente fez. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido. Compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau. Tchau. Na hora que você voltar, perdoe o meu coração. Obrigado por mais uma semana de gravação. Ah, valeu, cara. Valeu. Até mais. Agora, Minto, eu vou ver você entrar aqui. Sacrifício de não lembrar de mim. E aí, coisa. Falou pra tomar que tu é gay e tal? Falou? Usou a técnica sagrada? Usei ninjitsu sexy. É, sou gay. Não, eu já fiz isso. Tava todo mundo discutindo. Sou gay? E todo mundo olhou pra mim, pronto. Ninjitsu trap, né? Isso. É uma trap. Exatamente. Vou desligar. Vai, gente. Bons sonhos. Amanhã eu baixo o arquivo. É porque é bom que eles colocam temperos na receita. Por exemplo, um tempero na hora do Rush, que agora virou série. E que já foi cancelado por falta de audiência. É verdade, né? Eu peguei essa notícia por cima. Eita, passou um anjo. Lubeck. O anjo parou. Sequestrado no Lubeck. Peraí. Ele foi abduzido. 3D? É você? Não, pera. Vai ficar Lubeck, Dark, Lubeck, Dark. O ouvinte vai ficar confuso. Não. Ou a gente corta essa parte. I'm back.